Parece que foi há tanto tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi há pouco. Trilhando entre caminhos de glória e sofrimento, eu briso em você, vixe, cê me deixa louco. Junto prosperamos, graças ao pai, mas tem que ficar esperto, senão qualquer hora a casa cai. Então vai, me mostra, mostra-me mais uma vez, pois já perdi o que podia se chamar de noção e lucidez. Quero saber seu sentido, a resposta da minha pergunta, truta. Porque direto cê é tão injusta, a luta não cessa, não breca, não interessa o que pensem. Eu não vim pra ser o assunto da conversa, eu odeio tanto te amar. Você já me fez sofrer, me deixou face a face com a desilusão, mas cada lágrima no rosto me fez crescer e aprender que cada derrota é servida de lição. Tô com você, às vezes a gente acerta, às vezes peca, mas deixei cê me levar, segui os conselhos do mano Zeca. Eu fui sem me importar com que vinha, se Deus quiser, essa de mim pra você não vai ser a última linha. Como vai você? Outro dia eu lembrei quantas coisas passamos e passei, tentando achar sentido pro que tenho sentido, anotando o ido dividido entre o sonhar e proibido. Sem querer, a gente anda lado a lado, você mandando e eu de canto calado, só tendo linhas e o canto falado. E por que nunca responde o que eu tenho perguntado? Quero cobrar pelas injustiças, porque sou cobrado, fiz um juramento pra justiça. Foi direito pra entender a lei dos humanos, desumano, vejo matarem meus manos. Ame as pessoas, não que elas podem proporcionar. Vá a lugares, mas saiba onde quer chegar. Cada lembrança vira um polaroid mental. Fecha os olhos e nesse álbum tudo é real. Aprendi o que é solidão, ficando sozinho. Descobri o que é perdão sem perdoar no caminho. A ideia é vencer, convencer, ter orgulho do que faz. Foi barulho de plateia, hoje aplauso dos meus pais. Minha vida, que me disse que nem um beco sem saída, volta atrás é uma saída, que cada coisa querida pode se tornar sofrida, cada fita vivida dá uma visão crescida, as metas concluídas, ações arrependidas, coisa má é oferecida, as coisa boa é concorrida, cada mancha do percurso não se limpa igual graxa, essa vida é escrita sem borracha, professor destino e o aluno autodidata, aprendi a respeitar até as tiazinha chata, quem nasceu em berço de ouro, acha que a vida é mó mamata, reclama da vida. Quando não tem barra da lacta, conversinha, às vezes as pessoas perdem a linha. Se for pra cuidar da vida, só vou cuidar da minha. Vivendo e aprendendo, e assim eu vou vendo que devo ser um bom exemplo perante esses maus exemplos. Independente do que aconteça, eu tô sussa. Haverá altos e baixos, igual uma montanha russa, ó vida. E seus porquê, então me conte. Pode mudar o assunto, que esse papo ainda vai longe. Hey, vida, há tempo cê não me dá boi, né? Sigo atento, eu sei que o que já foi, já foi. Várias vezes no perrei, sei que errei, tempo errei, lei que você impôs, mas botei a cara mesmo. Nos perdemos no caminho, tropeçamos na escada. Várias vezes nós sozinho, mais de meses na cilada. Contestei seu amor por mim, testei meu amor por ti. Relatei valor, não é preço, descobri calor e vi que a dor faz parte, é, a dor faz arte. E que decepção também é a causa de infarte. Já te odiei tanto, mas hoje eu te amo. E se eu faço meu canto, pra você eu declamo que ser feliz contigo pra mim é o mais importante. Que entrevistas na contigo, vadias e diamantes. E eu lembro de eu lá, nem sabia o que era maldade. Não te conhecia bem, do mundo tinha outra imagem. Hoje eu vejo as cores e as flores da sua presença. Confesso que as flores já não fazem diferença. Você é linda e eu só tenho a agradecer a Deus por deixar eu te conhecer, é. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar.